deixe o nosso amor se acabar. E assim é tão diferente ficar. Meu bem, eu te amo e te quero, mas espero você me ligar. A noite está tão fria, tão gelada, uma loira apaixonada. A cantar. Não deixe o nosso amor se acabar, e você por outro homem meu lugar. Meu bem, eu te amo e te quero, mas espero você me ligar. A noite está tão fria, tão gelada, uma loira apaixonada. A cantar.